Deus está contigo no deserto e não vai te abandonar. Se levanta, olha para o céu agora, que a vitória vai chegar. Deus jamais permitiria que você enfrentasse um inimigo pra perder. Se ele permitiu o vale em sua vida, é pra exaltar você. O inimigo disse que você jamais conseguiria suportar. Jeová mostrou pra ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel morreu à mão. Ele é eterno, santo, poderoso de Judá, ele é leão. Pensando você jamais conseguiria suportar. Mas Jeová mostrou pra ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão.